nascemos um pro outro, quem vai nos impedir? Se você era a peça que faltava em mim, se quando durmo você não sai da minha mente, se é bom sonhar, é melhor ter você presente. Se eu falo que te amo, acredite em mim. Se nosso livro não há página, por quê? Nossa história não terá um fim. Se a estrela cair, não faço mais pedido, porque já foi realizado. Tenho você comigo. Se for pra ter um sonho, só se for com você. Queria te reconquistar, fazer de novo acontecer. Voltar no tempo, dar pause na fita. Iria te fazer feliz e apagar todas as nossas brigas. Dá o play e deixa acontecer. Eu te amo de verdade, essa aqui é pra você. Dá o play e deixa acontecer. Eu te amo de verdade, essa aqui é por você. Só você que posso entender. O que eu sinto é tão forte por você. Eu sei que tudo não pode apagar, pode apagar. É tanto este amor que não consigo descrever. Do que eu sinto por você. O que eu sinto por você. Eu pude perceber o quanto eu te amo, o quanto eu quero você. Eu agradeço a Deus por ter colocado você no meu caminho e por te conhecer. Você é tão especial, não dá nem pra descrever. O que eu sinto por você é verdadeiro. Esse sentimento que me toma por inteiro, ele não é passageiro.